mudou, mas eu sei que alguma coisa. Bonito, né, irmã? Coisa mais linda do mundo. Tô sozinha hoje, fica molhada.